pouco me importa a maldição de ter perdido teu amor. Pouco me importa que essa porta não me deixe mais entrar, porque eu te quero até ao fim e sem pudor vou gritar tudo que o meu corpo guardou pra teu prazer, pra meu penhor. E agora finges não querer. Há pouco me importa a humilhação de te esperar de bar em bar. Pouco me importa se me cospes com furor por te agarrar, por eu teimar a ferro e fogo em arrancar o que você nem teve peito de encarar, e que não tem por modo e medo nem mais jeito de entregar. Há pouco me importa o que vier, vou te arrastar, te agadanhar, te macerar nesses lençóis, no meu suor. Há pouco me importa o teu horror e o teu prazer, se uma vez mais tu vais gritar dentro de mim como se fosses meu.